andrecedesmoral.com.br. Chegou o Gaspazinho, bebê! Essa é hit! Manda um abraço pra família Ferreira! X Produções! Gaspazinho agora é 15 hits, bebê! Alô, Eze! Essa é hit! Mais uma intimadinha do jeitinho que elas gostam, pras cavalo aqui do baile, que quando o bebê se solta. Mais uma intimadinha do jeitinho aqui. Gaspazinho agora é 15 hits, bebê! Mais uma intimadinha do jeitinho que elas gostam. Pras gostosas em geral, vai! Chuchu!